prepara que vem pressão, hein? Se liga aí! Beija aqui, beija do lado, só não para de beijar. Beija assim, gostosinho, que vontade de te amar. E nem vem com esse papo que não pode. Se você ficar na intenção de provocar. Beija aqui, beija do lado, só não para de beijar. Beija assim, gostosinho, que vontade de te amar. E nem vem com esse papo que não pode. Se você ficar na intenção de provocar. Já sei muito bem que você é assim. Adoro seu jeito, nem pense em mudar. Cê faz inocente, me deixa levar. E eu envolvido, cê vê no que vai dar. Como é que é? Fecha os olhos, imagina. Eu, você e muito clima. Sabe muito bem, tudo com você só me dá prazer. Fecha os olhos, imagina. Eu, você e muito clima. Sabe muito bem, tudo com você só me dá prazer. Tiaguinho! Beija aqui, beija colar, só não para de beijar. Beija assim, gostosinho, que vontade de te amar. E nem vem com esse papo que não pode. Se você ficar na intenção de provocar. Beija aqui, beija colar, só não para de beijar. Beija assim, gostosinho, que vontade de te amar. E nem vem com esse papo que não pode. Se você ficar na intenção de provocar. Já sei muito bem que você é assim. É. Adoro seu jeito, nem pense em mudar. Não, não, não, não, não. Se faz de inocente, me deixo levar. E eu envolvido, já sei no que vai dar. Vai dar aonde, negritinho? Fecha os olhos, imagina. Eu, você e muito clima. Sabe muito bem, tudo com você só me dá prazer. Fecha os olhos, imagina. Eu, você e muito clima. Sabe muito bem, tudo vamos dar, você, vamos dar. Só me dá. Vamos dar sim, ó. Como é que é? Fecha os olhos, imagina. É você e muita mina. Sabe muito bem, tudo com você. Só de me novo, dá de novo. Fez uma vez. Fecha os olhos, imagina. É você e muita mina. Sabe muito bem, tudo com você. Só me dá prazer. Beija aqui, beija aqui, beija aqui, beija ali. Só não para de beijar. Beija muito. Tiaguinho! Turma do pagode!